Panorama Agrícola para 3 de janeiro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, eu sou Mauro Moirer, hoje é 3 de janeiro, segunda-feira, noite de lua minguante. Comigo na mesa de som, nos trabalhos técnicos do programa de hoje, está o Eduardo Maia. O ditado do programa é: felizes os mansos, porque herdarão a terra. Na entrevista especial desta segunda-feira aqui no Panorama Agrícola, você confere: Santa Catarina Rural vai apoiar 90 mil agricultores familiares, 10 mil jovens rurais. Detalhes na entrevista de hoje. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O nosso programa de hoje começa com uma entrevista com o gerente técnico do Santa Catarina Rural, o programa Microbacias 3. Valdemar de Freitas, o Salgado, é o nosso entrevistado aqui no estúdio de rádio da EPAGRE. Esse é o grande assunto do ano de 2011, o Santa Catarina Rural. Salgado, quem será beneficiado? Qual o público a ser beneficiado pelo SC Rural Microbacias 3? Bom, primeiramente, a proposta do programa Santa Catarina Rural é beneficiar 90 mil agricultores familiares, né? E também atender 1.900 famílias indígenas, né? E também um trabalho diferenciado com os jovens rurais. A proposta é atender 10 mil jovens rurais num processo diferenciado. Então, resumidamente, os beneficiários diretos do SC Rural serão as organizações de agricultores familiares. Então, em primeira mão, os agricultores deverão estar organizados, né? Em uma associação, numa pequena cooperativa, ou mesmo, uma questão mais simplificada, um grupo de agricultores formais, né? Também nós temos uma ação diferenciada na região ali de Caçador, Chapecó, Canoinhas, onde é que estão localizados os dois corredores ecológicos, que abrange aí 34 municípios daquela região, mais especificamente a bacia do Rio Timbó e do Rio Chapecó. Então, esses agricultores moradores nas áreas dos corredores ecológicos também poderão se beneficiar da SC Rural. Como nós já falamos, jovens rurais, organizações dos povos indígenas, né? E também teremos um trabalho muito forte com os comitês de bacias hidrográficas que já existem e um apoio muito forte do SC Rural para organizar os planos de bacias naquelas regiões que ainda não existem. Evidentemente que nós vamos ter um trabalho também muito forte com as escolas rurais, né? Com os escolares e professores, com também os usuários de água, né? Que estão envolvidos aí nos comitês de bacia, e temos um trabalho também muito forte com a participação das prefeituras municipais. Estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com o gerente técnico do SC Rural, Valdemar de Freitas, o Salgado. Qual o foco, o objetivo do programa SC Rural, Valdemar de Freitas? Pois é, então o Santa Catarina Rural, né? Veja bem, ele tem uma história atrás, né? Quer dizer, nós tivemos o Microbacias 1, que foi um programa que apoiado também pelo Banco Mundial, que trabalhou mais a questão de manejo de solo e água, né? A questão de controle da poluição ambiental, né? Dejetos animais, especialmente. Depois, o Microbacias 2, que veio assim trabalhando muito fortemente a questão social, de organização dos agricultores serem protagonistas de todo o processo de desenvolvimento rural, organizado em associações de desenvolvimento, elaborando um plano de desenvolvimento das microbacias, né? Definindo onde os recursos seriam aplicados. O SC Rural é um passo a mais. Então, esses dois projetos deixaram uma base muito importante e ela vai ser aproveitada, né? Então, veja bem que o grande objetivo do SC Rural é aumentar a competitividade das organizações dos agricultores familiares existentes em Santa Catarina. Então, por aí a gente já pode ver por onde que nós vamos caminhar nesses próximos 6 anos, que é o tempo de duração do SC Rural. Basicamente, um esforço grande em aumentar a renda dos agricultores familiares, através de suas organizações, com foco na agregação de valor e também no processamento dos produtos agrícolas, né? Então, um apoio à agroindústria familiar. Correto. Nós estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com o gerente técnico do SC Rural, Valdemar de Freitas, o Salgado. Nós voltamos em instantes para dar continuidade a essa entrevista. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós estamos de volta aqui no Panorama Agrícola para conversar com o gerente técnico do SC Rural, Valdemar de Freitas, o Salgado. Estávamos falando na primeira metade da entrevista, Salgado, sobre o foco, o objetivo do SC Rural. O que mais poderia ser acrescentado a isso? Então, o SC Rural vai apoiar as organizações dos agricultores familiares, né? Então, praticamente, nós não vamos apoiar, o SC Rural não vai apoiar empreendimentos individuais. Então, os agricultores terão que, em primeiro lugar, se organizarem em grupos, né? Ou em pequenas cooperativas. Muitos já estão organizados. Muitos já estão organizados. Isso é muito bom, porque já tem uma base deixada pelo Microbacias 2. Uma coisa nova que será difundida no Estado será a questão do que nós estamos chamando de aliança produtiva. O que é uma aliança produtiva? Na verdade, é o seguinte: tem um grupo de agricultores que querem processar, querem produzir leite, né? A pasto, alta tecnologia, e tem uma indústria privada, uma cooperativa singular, já que já tem a agroindústria que processa, faz queijo, faz iogurte, etc. Então, os agricultores entram em contato com essa empresa privada, uma cooperativa, e formam uma aliança, que nós chamamos de aliança produtiva. Então, os empreendedores privados ou a cooperativa se comprometem a receber a produção dos agricultores com preço diferenciado, e os agricultores se comprometem a dar escala à produção, garantir a produção ao longo do ano para aquela agroindústria privada ou cooperativa. Então, com isso, os agricultores serão beneficiados, terão garantido a comercialização, e isso nós chamamos de aliança produtiva. Nesse caso, o empreendedor privado ou a cooperativa não receberá apoio do SC Rural, mas os agricultores poderão receber. Então, essa é uma coisa diferenciada. A outra é a rede de cooperação. Então, pequenas agroindústrias poderão formar uma pequena cooperativa e essa cooperativa formar uma rede com outras cooperativas e também buscar captar recursos do SC Rural para alavancar essa rede. O que poderia ser? Poderia montar uma sede com computadores, teria apoio para montar um site para facilitar compra e venda de produtos, né? Poderia, o SC Rural poderia apoiar a logística para essa rede, questão de transporte, um caminhão, coisa desse tipo, né? Bom, e além disso, são dos projetos estruturantes, nós estamos chamando assim, para os agricultores diretamente, o SC Rural vai ter dois grandes focos, que são uma ação concentrada dos corredores ecológicos da bacia do Rio Timbó e Rio Chapecó, e a outra ação vai ser com relação à gestão dos recursos hídricos. Então, basicamente, esses três focos, né? O aumento da renda, sem relegar a questão social e ambiental, né? Para os agricultores, através de 500 projetos estruturantes, a estruturação dos dois corredores ecológicos e a questão de aperfeiçoamento da gestão dos recursos hídricos no estado de Santa Catarina. Correto. Salgado, esses 500 projetos estruturantes, naturalmente eles não existem ainda, serão desenvolvidos por essas associações de agricultores, é isso? Isso mesmo. Quer dizer, não existem os projetos, mas já existe uma base deixada, como nós falamos antes, pelo Microbacias 2, em Angelina, por exemplo. Angelina, existe uma cooperativa de agricultores de informação, são 20, 30 agricultores que produzem leite, né? E lá em Angelina, lá nessa comunidade de Barra Clara, na microbacia de Barra Clara, tem uma agroindústria desativada do Pronaf Infraestrutura, e a ideia é esse grupo de agricultores a prefeitura ceder essa instalação para esse grupo, para essa pequena cooperativa. E aí, com certeza, sairá um projeto estruturante para a melhoria do sistema de produção dos agricultores, né, na parte de produção de leite, né, melhoria de estábulos, né, instalação de cerca elétrica, expansores de leite, e também a questão de logística, também um caminhão para transporte dos produtos. Agradecemos então a Valdemar de Freitas, o Salgado, gerente técnico do Santa Catarina Rural, Microbacias 3, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. No programa de amanhã, no Panorama Agrícola de amanhã, nós estaremos conversando novamente com o Salgado para falar um pouquinho mais sobre o Santa Catarina Rural. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.